Eu vou ler a chave 20, das 21 chaves bíblicas da volta triunfal de Jesus no livro de Deus. E fazer diversos comentários aqui com vocês. Alguém cansado aí? Não! Então vamos em frente, porque Deus está presente. Vamos lá. Esses são os assuntos mais importantes da atualidade. Como acontecerá tudo isso? Armagedom, grande tribulação, todos esses fenômenos, o novo povo de Deus ou o povo de Deus dos tempos modernos. Como acontecerá tudo isso? Vamos à resposta do irmão Zarur, proclamador da religião de Deus. Como sabemos, já está profetizado no livro de Zacarias, capítulo 14. Mas é bom aclarar a posição ou a exposição do profeta de Deus para que todos entendam bem. Esta é uma profecia que consta de 7 pontos. Primeiro ponto, versículo 2: eu juntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Sim, todas sob o comando do anticristo. Segundo ponto: e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas, e a metade da população irá para o cativeiro. Mas a metade do povo não será expulsa de Jerusalém, permanecerá na cidade. E vocês têm que levar em consideração que Jerusalém hoje se aplica ao mundo inteiro. Essas profecias vão crescendo até que fica só um terço final aí. 2/3 serão eliminados. E nós não temos nenhum prazer em falar isso, mas está nos livros sagrados que o homem está semeando isso. Nós, a humanidade, estamos construindo tudo isso, tijolo a tijolo, querendo matar criança inocente com aborto, achando que é solução. Querendo assassinar com pena de morte. É, mas há muitos crimes terríveis. Eu sei de tudo isso. Mas praticar crimes terríveis também é terrível, que do jeito que a coisa vai, no mundo inteiro vai ficar duríssima. Dificílima de sobreviver. E nós não podemos estar dando força a tudo isso que vai esmagar a humanidade, porque a humanidade quis. Mas Jesus disse que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Portanto, realizemos boas obras para sobreviver a esse inferno que vem sobre a humanidade. Ponto terceiro. É o versículo terceiro, capítulo 14, Zacarias, do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Versículo 4: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. Versículo 6: e naquele dia não haverá luz. Versículo 9: o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um só será o Senhor. E se o Senhor será Deus, será Jesus o Cristo, acolitado por todos aqueles que o ajudam no mundo espiritual, no mundo terráqueo. Ele fala aqui, o profeta, um só será o Senhor. Alguém pode não entender agora, porque o politeísmo agora é menos forte que antigamente. Mas antigamente havia vários deuses, vários senhores. Daí essa preocupação em falar em um Senhor só, que é Deus. Quarto ponto: esta será a praga. Aqui a passagem que é uma descrição do que vai acontecer no final dos tempos. Naquele tempo eu não podia descrever isso. Era só lança, fogo incomparavelmente em pequena quantidade com relação ao fogo nuclear hoje. Vamos lá então a passagem. É o quarto ponto. Esta será a praga com que o Senhor há de ferir todos os que guerrearem contra Jerusalém. Jerusalém celestial, evidente. Também haverá a correspondência na Jerusalém terrestre, né? Mas a guerra será em quantos planos? Dois. Então a de baixo será uma pálida face do que vai acontecer no invisível, inclusive porque o número de viventes invisíveis é maior do que os viventes visíveis. Esta será a praga com que o Senhor há de ferir todos os que guerrearem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá, estando eles de pé. Seus olhos apodrecerão dentro das órbitas, e a língua apodrecerá dentro de suas bocas. Versículo 12. E no versículo 15, como esta praga será a praga dos cavalos, dos camelos, dos jumentos e todos os animais que lá estiverem. Quer dizer, os animais, coitadinhos, também vão sofrer. Há passagens, descrições dos que sofreram os irmãos japoneses com o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, que é comprovação disso aqui, previsto por Zacarias no Velho Testamento. É tempo de brincar, não, minha gente, não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar. Não quer dizer que você não vá ter bom humor, não vá ser feliz. Quem praticar o bem tem que ter felicidade no coração. Quinto ponto, versículo 16, capítulo 14 do livro de Zacarias, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Vai todo mundo para o templo da boa vontade. Será que vocês estão entendendo isso aqui? Todos os que restarem de todas as nações. Porque o templo da boa vontade, do ecumenismo irrestrito, será a habitação cariciosa e todos aqueles que sobrarem desse sofrimento indescritível, atroz, que não quererão saber mais de separações, de ódios, como vocês verão daqui a pouco, no ponto número 7, lá estará brilhando uma luz. Deus dará a todos nós, legionários desta geração, um monumento dedicado a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo, portanto dedicado a toda a humanidade que queira usufruir dos benefícios espirituais do templo. Sexto ponto, versículo 20. Naquele dia todos os ornatos dos cavalos serão consagrados ao Senhor. Senhor Deus, Deus único e verdadeiro. Ponto 7, versículo 21. Não mais haverá mercadores na casa de Deus. Então se cumprirá a palavra do profeta Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu o Filho de Deus,

o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus. Vigiar e orar. Orar e vigiar, mandou Jesus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Nós já oramos. O que vamos fazer agora? Trabalhar, porque Jesus já está ali perto. Vamos em frente, porque Deus está presente. Viva Jesus! Em nossos corações! Para sempre!